Uno, 192, chame que verifique, 126, decimal 85. 126, Azul 9308, complete o mapa de atendimento, chame torre 11, clique o decimal 95. 1895, Azul 9308, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 9308. 308, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 7 nós. Pouso autorizado, Azul 9308. Sol 308, Sol 58, direita 219. Direita 219, Azul 9308. Sol Salvador, boa noite, Azul 9308. 9308, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3, posição 4 Lima. Posição 4 Lima, Azul 9308. Paulo, boa Gol, 9973. Ouvindo? 9973. Gol, 9973, bom dia, informação Delta. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota conforme plano de voo. É, pista 1 a 0, primeira curva direita, da Elia da Morte, aciona 5001 no controle 208. 2-1-360, conforme decola 10 direita da Elia da Morte, 5001-208, voo 9173. Correto, voo 1173, chame pronto, portão 7. Ok. controle Salvador, boa noite, Tranque 322, informação, Charlie. Estação Delta 4006, na proa de Duna, ajuste no 096. 4016, proa de Duna, Tranque 322. Tá chovendo ainda, Charlie? Aguarde com relação com a torre para informação Tranque 322. Tranque 322 informa que no momento não há chuva. Muito obrigado. Salvador, bom dia, Tran 3896, está cruzando 2060 para o 1060. Tran 3896, sem identificação, desça nível de voo 050 via Segunda Mari, ajuste em Salvador 1096, como que é o número 2 na aproximação? 1016, via até o 050, Tran 3896. Tran 3896, confirme sua velocidade indicada. Está com 330, senhora. Tem que dividir a no, seu número 2 na aproximação, reduz a 2509. 2509, reduzindo a 3206. Tran 3322, confirme sua velocidade indicada. Ok, estamos com 340, agora estamos reduzindo aqui para 250. Quente. 3896, sob vetoração, curva esquerda, proa 010, limitado pelo curso localizador. Esquerda 010, limitado ao localizador 3896. Sabe que procede essa aeronave agora na sua posição de... corrigir 10 horas a 14 milhas, tráfego da companhia com passageiro passando mal a bordo. Então, 3322. Então, 3322, desça 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento ILS que foi da pista 10, reposto no localizador. Ok, 2000, reposta na estrada, então 3322. A 3322 autorizado, vá na produção Serra Vitor 372, reposto estabilizado. São 3896, desça 3006, ajustado no 0196. 3.1096, mantém a proa? Ainda afirmativo, confirme sua velocidade indicada? Estamos na mínima lista, 209. São 3322, confirme sua velocidade indicada? 140. Gente. São 3896, curva à direita, na proa 090. Direita 090, 3896. Dois iniciou a redução agora. Sente. Então, 3896, completo curva direita na proa 120, reposto estabilizando. Sim, somará 3896. Daí eu lido a Motiva, 4073. Motiva. Gael Leda Motiva. Gael Leda Motiva. Madrid 86, desça 2000. 2386. localizador, visual com a pista, só 3602. 3602, chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado pela ajuda. Torre Salvador, Santo 3322, no Serra Vista 372, baixando, checado. San 3322 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. 7 de pouso, 90, San 3322. 295, boa noite. Deixarei. Oi, Salvador, bom dia, está feito no meio, estabilizado no X-Ray 10. 38 no meio, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 10, 1 no meio. Gente, 1016, 38 no meio. Dois solo 30, direita solo 219. 219. Solo Salvador, tá 3322, de zona, se escuta. Tá 3322, tá? Que está autorizado até o pátio 3, via Quilo, posição 2 Romeu, equipe médica já a postos para prestar o atendimento. Ok, muito obrigado. Pátio 2, Quilo 2 Romeu, tá 3322. 18 no Contact, voo 173, temos 173 a bordo, 179 corrigindo, 12, 4 e 20, alterna com 5. 1173, autorizando táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 1 6, bom voo. Gente, ajustando no 0 1 6 agora, parte de Índia, parte 1, quando lá 2295, boa, 1173. Salvador, bom dia, tá 3520 com a informação é. Então, 3520, boa noite, prepare a saída Conde, aguardando o cópia. Conde, aguarda a cópia. Direito, 1219. Direito, 1219. Salvador, onde está? 3216, lembrando. 3816, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporta Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 3816. Azul 4073, prepara a saída da El Guardando. Gol 9-73, pode estar pronto. Gol 9-73 autorizado, ali aí decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 79. Ali decola, gol 9-73. Remota 1-3, passou o 3-2-1-3. Então 3520 autorizado Aracaju, conforme rota, nível 190. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0260, controle 120 decimal 8. Informativo, senhorita, nível de voo 190, autorizado para Aracaju, volta proposta no plano. Se fala da missão 10 com curva esquerda, perfil de saída Conde, transponder 0260 e o controle Salvador 208 da 3520. 3520, cruzamento correto, na remota 11, correção no portão 11 do pátio principal, reporta para pushback acionamento. Reporta lá, obrigado. Azul 4073, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 4073, autorizado Campinas, VP Zulu 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5007, controle 120 decimal 8. 340, Delta Rio 10, 340 fechado, decola da 10, curva direita. Dael, Leda, ótima. 5007, controle 120 decimal 8. Azul 4073, protegimento correto no portão 3, reporta para o Chivex na mesa. Nono 73, decolado 37, controle 120, última 8. 608, amor aí. Controle boa, voo no 173, decolado da El Monte. 1173, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, via saída da El. 360, confirma para onde poderia voar da presente linda ou da El? 1173, após passar 2000, autorizado voo na presente. 2000 Leda, confirme? Afirmativa, posso passar 2000 pés, vou indo na prova de Leda. Após 2000 Leda, grato, 973. Então, 3520, autorizado para o chivé de acionamento, reporta táxi. Autorizado, pode para o táxi. Confirma, ótima, gol 1173. Gol 1173, chame centro do Recife, 125, decimal 1. 251, 288, gol 1173. Azul 4073, número 12, setor Aguá. Salvador 3520 da SAM, Tarque com 1126 a bordo, 1h50 de autonomia, alternando o serviço. Tá 3520 autorizando táxi, minha parte 1, Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 016, bom voo. No 096, táxi minha parte 1, Índia, ponto de espera, reporta para a operação 2-95-3520. Azul 4073. O táxi já terminou o pushback, tá agora taxiando, passando através do portão 612, assim que o mesmo livro na retaguarda, convidando com o tipo de solo, chama o táxi. Azul 4073. Corrida Salvador, boa noite. Montreal, tá 3520 no ponto de cara pronto. Tá 3520, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado a linha e decolada pistão 10, tá 3520. Tá 3520, decolada 51, no controle no 208. 208, 3520. Salvador, bom dia. Tá 3520. Tá 3520, contatar a decolagem, submantém a nível de 190 via saída Conde. Via saída Conde, 190 nível, 3520. Taxi Azul 4073, 100 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Azul 4073, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, no meio, bom voo. Índia, para o ponto de espera, lá 1295, pode conseguir a charge? Autorizado o ingresso via Charlie, no ponto de espera chamando a torre 1-1895-4073. Via Charlie, ponto de espera, 4073, Azul 4073, autorizado a linha e decolar pistão no 0, vento 110 graus, 5 nós.